de alguém que cuida de mim. Alvorada Pioneira. Os grandes clássicos da música sertaneja e do forró. A partir das 5 da manhã, com Marcos Santiago. Participação Zé Matuto. Alvorada Pioneira. Aqui na Rádio Pioneira de Teresina. A informação que você precisa. Do jeito que você quer. Rádio Pioneira de Teresina. 20:33. Labirintos da imaginação. Ela só quer de novo um tempo que atrás. Estende a mão, mas só recolhe um resto de ilusão. De ilusão. De ilusão. Sabe como é pelas bandas de lá, sabe como é que é não poder voltar pro colo da mãe pra se consolar. Sabe como é que é ficar por aqui, sabe como é que é não ter pra onde ir, voz e paixão pra se garantir. Descobri que o tempo passou e que eu já cresci. Só colho que tanto e não posso fugir da cena que os céus impuseram pra mim. Descobri palavras são frágeis e só vem no ar. Amigos queridos feitos pra durar, filhos e canções pra te perpetuar. Sabe como é que é cantar pra comer, sabe como é que é sonhar pra viver. Sapos e nós engolir e se erguer. Sabe como é que é amar sem pudor, sabe fazer lindos versos de amor, no riso e na dor, sublimar e compor. Descobri o tempo passou e que eu já cresci. Só colho o que planto e não posso fugir da cena que os céus impuseram pra mim. Descobri palavras são frágeis e só vem no ar. Amigos queridos feitos pra durar, filhos e canções pra te perpetuar. Sabe como é pelas bandas de lá, sabe como é que é não poder voltar no colo da mãe pra se consolar. Você sabe como é que é ficar por aqui, sabe como é que é não ter pra onde ir, voz e paixão pra se garantir. Descobri que o tempo passou e que eu já cresci. Só colho que planto e não posso fugir da sina que os céus impuseram pra mim. Descobri palavras são frágeis e só vem no ar. Amigos queridos feitos pra durar, filhos e canções pra te perpetuar. Sabe como é que é cantar pra comer, sabe como é que é sonhar pra viver. Sapos e nós engolir e se erguer. Sabe como é que é amar sem pudor, sabe fazer lindos versos de amor, com riso na dor, sublimar e compor. Descobri que o tempo passou e que eu já cresci. Sacolho o que planto e não posso fugir da sina que os céus impuseram pra mim. Descobri palavras são frágeis e só vem no ar. Amigos queridos feitos pra durar, filhos e canções pra te perpetuar. Você sabe como é. Você sabe como é, né, Dominguinhos? E como sei, Patrícia. Comente, denuncie, apresente solução. Fale. Rádio Pioneira de Teresina. Uma emissora da Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Arquidiocese de Teresina. Dançar o meu reisado nas terras do Pernambuco. No caminho se avistava um trem fazendo vucu-vucu, com babau, ema e lana, Catirina e Mariana. E na pancada da zabumba o couro saculejava. Não. O couro saculejava. Não. É na pancada da zabumba? Não. O Piauí mostra o reizado? Não. É na pancada da zabumba? Não. O couro saculejava? Não. É na pancada da zabumba? Não. O Piauí mostra o reizado? Não. É na pancada da zabumba. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver quem é. Pitinho, cabeça de fogo, barba ruge no cipó. Veio cabeça de cuia, tira coco na burrinha. O cavalo piancó, dançando shot no trote. E Mateus, o presepeiro, montado no bode vinha. Não. O couro saculejava. Não. É na pancada da zabumba. Não. O Piauí mostra o reizado. Não. É na pancada da zabumba. Não. O couro saculejava. Não. É na pancada da zabumba. Não. O Piauí mostra o reizado. Não. É na pancada da zabumba. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver quem é. Pararare. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver quem é. Pitinho, cabeça de fogo, barba ruiva no cipó. Fio, cabeça de cuia, tira coco na burrinha. O cavalo piancó, dançando short num trote. E Mateus, o presepeiro, montado num bode vinha. Não. O couro saculejava. Não. É na pancada da zabumba. Não. O Piauí mostra o reizado. Não. É na pancada da zabumba. Não. O couro saculejava. Não. É na pancada da zabumba. Não. O Piauí mostra o reizado. Não. É na pancada da zabumba. Mararalê, lalê. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver quem é. Mararalê. Mararalê. Ô menina, vai ver quem é. Ô menina, vai ver. Foguetes do amor, a laranjeira da flor, quando canto sabiá. Ai, São João, este ano eu vou brincar, com o leito da sanfona e os zabumbas a bombar. Ai, São João, este ano eu vou brincar, com o leito da sanfona e os zabumbas a bombar. Se tem reizado com seus caretas, roto que nem carrapeta nas quadrilhas do lugar. Salto, grito, danço e bebo, e tem balão pra soltar. A fogueira está queimando e o negócio é variar. Ai, São João, este ano eu vou brincar, lanço leco da sanfona e os abumbas a bombar. Ai, São João, esse ano eu vou brincar, lanço leco da sanfona e os abumbas a bombar. Nas barraquinhas tudo tem pra se comprar. Tem canjica e milho verde, cajuína e munguzá. Pamonha e pé de moleque, capilé e a lua. Cachaça e mel de abelha, as meninas vão pra lá. Ai, São João, este ano eu vou brincar, no esplêndido da sanfona e os abumbas a bombar. Ai, São João, este ano eu vou brincar, no esplêndido da sanfona e os abumbas a bombar. Meu São João, meu São José, eu boto fé nestas festas de arraiar, que a gente brinca nos fogueiros do amor, a laranjeira da flor quando canto sabiá. Ai, São João, este ano eu vou brincar, no esplêndido da sanfona e os zabumbas a bombar. Ai, São João, este ano eu vou brincar, no esplêndido da sanfona e os zabumbas a bombar. Se tem reizado com seus caretas, roda que nem carrapeta nas quadrilhas do lugar. Salto, grito, danço e bebo. bebo e tem balão pra soltar. A fogueira está queimando e o negócio é vadiar. Ai, São João, este ano eu vou brincar. É fleco da sanfona e os arrumbas arrumbar. Ai, São João, este ano eu vou brincar. É fleco da sanfona e os arrumbas arrumbar. Nas barraquinhas tudo tem pra se comprar. Tem canjica, milho verde, cajuína e mungunzá. Pão, rei, pé de moleque, capilé e a lua. Cachaça e mel de abelha, as meninas vão pra lá. De setembro a novembro, quem for ao Juazeiro, mesmo não sendo rumeiro, de Badins e Surrumão, dê um pulinho logo ali, onde lhe espera um irmão, para mostrar o museu, aonde está o Gonzagão. Dê um pulinho logo ali, onde lhe espera um irmão, para mostrar o lugar onde nasceu o baião. O baião, o baião. Onde nasceu o baião. O baião, o baião. E aonde está o Gonzagão. O baião, o baião. Onde nasceu o baião. O baião, o baião. E aonde está o Gonzagão. E quem vai à pousada da Branca, de lá não se esquece jamais. Carinho, uma paz, um afeto de Vera, Exu lhe espera, vem nos dar o prazer. Porque você no Parque Asa Branca é mais você. Vai lá cantar com a gente um baião, mulherê. Porque você no Parque Asa Branca é mais você. Vai lá cantar com a gente o baião, o lerê. Tá todo mundo lá, Padre Gotardo, o Adelso Viana também esse ano, olha. De setembro a novembro, quem for ao Juazeiro, mesmo não sendo rumeiro, de Padim se surrumão. Dê um pulinho logo ali, onde lhe espera um irmão, para mostrar o museu, aonde está o Gonzagão. Dê um pulinho logo ali, onde lhe espera um irmão, para mostrar o lugar onde nasceu o baião. O baião, o baião. Onde nasceu o baião. O baião, o baião. E aonde está o Gonzagão. O baião, o baião. Onde nasceu o baião. O baião, o baião. E aonde está o Gonzagão. E quem vai à pousada da Branca, de lá não se esquece jamais. Um carinho, uma paz, um afeto de Vera, Exu lhe espera, vem nos dar o prazer. Porque você no Parque Asa Branca é mais você. Vai lá cantar com a gente um baião, mulherê. Porque você no Parque Asa Branca é mais você. Vai lá cantar com a gente um baião, mulherê. Olha, Dominguinhos, Valdones, o Eurício com o triângulo na mão, na maior arrancada. Olha, Joaquim Gonzaga tá tocando com só a mulher. É, e as filhas do seu Clóvis Alencar lá no Araripe. Ei, Gonzagão, pernambucano do século. Ah, saudade. Rádio Pioneira de Teresina, FM 88.7. Nossa história é você. Farinhadas, comer beijo de coco, lá fazer de tudo um pouco, pra alegrar meu coração. Vou encher o bucho de meloa e genipapo, jatobá, mingau de milho, de abóbora e pirão. Lá terei mãinha pra dar bênção todo dia, terei paiinho pra me dar muito conselho. Isso me deixa contente, amizade sincera e furduns. Isso me deixa contente, respeito à natureza e furduns. Isso me deixa contente. Ela-uê, ela-uê, la-uê, la-la-uê. Comer beijo de coco, lá fazer de tudo um pouco, pra alegrar meu coração. Vou encher o bucho de meloa e genipapo, jatobá, mingau de milho, de abóbora e pirão. Lá terei mãinha pra dar bênção todo dia, terei paiinho pra me dar muito conselho. Fundação Dom Avelar Brandão Vilela. Rádio Pioneira. ZYL 227. Canal 204. Frequência modulada 88.7. Transmitindo da rua 24 de janeiro 150, Centro-Sul. Teresina, Piauí. Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Segunda-feira, 15 de julho de 2024. Vamos ao destaque do dia: saúde. Brasil volta a avançar na imunização de crianças e sai da lista de países com o pior desempenho nessa tarefa. E para seguir nesse rumo, um novo Centro Nacional de Vacinas está sendo construído em Belo Horizonte, com investimentos de 50 milhões do governo federal. Thaísa Vitória. O Brasil trabalha para ser capaz de executar todas as etapas de desenvolvimento de algumas vacinas. Também na Voz do Brasil de hoje, povos indígenas. Desintrusão em combate a crimes em territórios, vacinação e oferta de médicos. Vamos falar das ações que estão sendo desenvolvidas em todo o país para atender aos povos originários. E ainda, educação. Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e a campanha do Ministério da Educação para estados e municípios aderirem às matrículas para a educação de jovens e adultos são o tema da nossa entrevista do dia. Nós vamos conversar com a Secretária Nacional de Educação Continuada, Zara Figueiredo. Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse redenacionalderadio.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Para celebrar os 150 anos da imigração italiana, o presidente da Itália, Sergio Mattarella, está visitando o Brasil. Atualmente, a Itália preside o G7, grupo de países mais industrializados do mundo, enquanto o Brasil ocupa a presidência temporária do G20, que reúne as maiores economias do planeta.